vive do amor, bebendo, chorando e sofrendo, cheia de sentimento. Portal do Arrocha. Foi só ele me olhar e tudo mudou, mudou meu pensamento. Foi tão de repente, me pegou de jeito esse sentimento. Que vontade de beijar aquela boca, de abraçar, de namorar sem roupa. Que amor é esse? Que paixão louca? Que amor é esse? Que paixão louca? Eu tô apaixonada nesse olhar, na sua boca. Te abraçar, te beijar, te namorar sem roupa. Que amor é esse? Que paixão louca. Que amor é esse? Que paixão louca. Nave do amor, o voo do sucesso. De jeito esse sentimento. Que vontade de beijar aquela boca, de abraçar, de namorar sem roupa. Que amor é esse? Que paixão louca. Que amor é esse? Que paixão louca. Eu tô apaixonada nesse olhar, na sua boca. Eu quero te abraçar, te beijar, te namorar sem roupa. Que amor é esse? Que paixão louca. Que amor é esse? Que paixão louca.